Fecheiro 39, segunda parte, página 333, capítulo 18. Mataga, viste John Ayla e João Dalar? Perguntou Ayla quando viu sair o jovem do anexo construído ao lado do seu abrigo. Agora moravam ali Mataga e mais três jovens: João Filar, que viera do oeste, perto das grandes águas, e Garta Adal, cuja mãe, líder da sua caverna, o havia acompanhado desde as terras longínquas, situadas a sudeste, depois de ouvir falar da habilidade de João Dalar. 4 anos passados, Matagan era o aprendiz mais antigo de João Dalar e adquirira tal destreza que ajudava o seu mestre a ensinar os mais novos. Podia ter regressado à Quinta Caverna ou a qualquer outra, como um experiente talhador de sílex. Mas por essa altura já considerava a nona caverna o seu lar e preferia ficar a trabalhar com o seu mentor. Vi-os há pouco, a caminho do cercado dos cavalos. Creio que ontem ouvi João Dalar prometer a Jonaila que hoje a levaria a montar, se não chovesse. Apesar de pequena, ela monta, grey, cada dia melhor, ainda que não seja capaz de subir e desmontar sozinha. Ayla sorriu ao evocar a recordação de João Dalar montado em racer, com Jonaila sentada à sua frente, quando a menina ainda nem sabia andar. E tanto Ayla como João Dalar haviam treinado grey com a criança no seu dorso, à frente deles, o seu pequeno braço agarrado ao grosso pescoço da égua. A menina e a jovem égua tinham crescido juntas, e Ayla acreditava que o laço entre elas era mais estreito do que aquele que existia entre o Ini e ela. Jonaila tinha mão para os cavalos, incluindo o garanhão. De certo modo, era melhor do que a mãe, porque aprendera a conduzi-lo com o cabresto, tal como João Dalar. Ayla ainda dirigia o Ini, recorrendo à linguagem corporal, e ao montar não se sentia tão cómoda, usando a técnica de João Dalar. Quando regressarem, dizes a João Dalar que esta noite chegarei tarde? Posso até só voltar amanhã de manhã. Soubeste do homem que esta manhã caiu do rochedo perto da encruzilhada? Perguntou Ayla. Sim, é um visitante, quis saber Matagã. Um vizinho do lar novo. Antes vivia na sétima caverna. Agora vive no Monte do Urso. Não entendo como pôde ocorrer a alguém escalar a rocha alta, estando tão molhada. Tem escorrido lama das encostas mais íngremes, e lá no alto também devia estar tudo enlameado, comentou Ayla. Tem sido uma primavera chuvosa, cogitou, desde aquele inverno mais frio que Martona previu há uns anos, que as primaveras têm sido mais úmidas. Como está ele? Indagou Matagã. Sabia o que era sofrer as consequências de uma má decisão. Ficou gravemente ferido, ossos partidos e não sei que mais. Temo que a Zelandoni terá de passar a noite de vela com ele e ficarei para ajudar, explicou Ayla. Contigo e a primeira lá irá receber o melhor tratamento possível, disse Matagã com um sorriso, e falo por experiência própria. Ayla sorriu de volta. Assim o espero. Já enviaram um mensageiro para avisar a família dele. Devem chegar a qualquer momento. Proleva está no lar principal, a preparar uma refeição para eles e várias pessoas mais. De certeza que chegará para ti e para os rapazes e para João Dalar e Jonaila, acrescentou dando meia volta. Enquanto regressava rapidamente, deu por si a pensar em Jonaila e nos animais. Quando tinha de se ausentar, Lobo, por vezes, ficava com Jonaila e outras vezes ia com ela. Se abalava com a Zelandoni para ajudar alguém de outra caverna, o Lobo acompanhava. Mas quando tinha de fazer sacrifícios ou superar testes, como parte do seu treino, passar noites sem dormir, renunciar aos prazeres, jejuar, costumava ir sozinha. Habitualmente, alojava-se no pequeno abrigo chamado Cavidade da Rocha da Fonte, bastante confortável. ficava mesmo ao lado da profundidade da Rocha da Fonte, ocasionalmente chamada Profundidade de Adoni, a extensa caverna que fora o primeiro local sagrado que visitara quando foi viver com os Landoni. A Rocha da Fonte ficava a um par de quilómetros da nona caverna e o último trecho era uma encosta suave, mas prolongada, até ao alto da parede rochosa. A extensa caverna, pintada, tinha outros nomes, sobretudo entre os de Landónia, tais como entrada para o seio da mãe ou o canal de nascimento da mãe. Era o local mais sagrado da região. Jundalar nem sempre apreciava quando ela tinha de se ausentar, mas nunca se importava de cuidar de Jonaila. E Ayla ficava contente por eles estarem a desenvolver uma relação tão próxima, até lhe começar a ensinar a talhar o sílex juntamente com os seus aprendizes. As reflexões de Ayla foram interrompidas quando notou que duas mulheres caminhavam na sua direção, Marona e a sua prima. Sempre que o Ilopa se cruzava com ela, saudava-a com a cabeça e sorria. Embora lhe parecesse pouco sincera, Ayla devolvia-lhe o sorriso. Geralmente, Marona limitava-se a dirigir-lhe um brevíssimo aceno de cabeça e Ayla respondia-lhe da mesma maneira. Se não havia ninguém por perto, Marona nem isso fazia. Mas desta vez sorriu-lhe e Ayla voltou a mirá-la. Não era um sorriso simpático, mas mais um sorriso escarninho. Um sorriso de satisfação maldosa. Desde o regresso de Marona, Ayla não podia evitar perguntar-se por que o havia feito. Pensava que a quinta caverna a aceitara bem e a mulher dissera, ao mudar-se, que gostava mais da quinta. Eu também prefiro que ela lá esteja, cogitou Ayla. Não era só porque Marona e Jundalar haviam sido um casal, mas porque ninguém a tratara com tanta maldade e desdém, começando com a artimanha da roupa interior masculina. Ayla enfrentara dignamente as risadas e ganhara o respeito da nona caverna. Agora, sobretudo quando montava Winnie, vestia intencionalmente um traje semelhante àquele, e o mesmo faziam muitas outras mulheres, para escárnio de Marona. Ayla ouvira contar aos parentes de Matagã, de visita à nona caverna, que Marona tinha enfurecido algumas mulheres de alta posição da quinta caverna, familiares de Kemordan, o líder, ou da sua companheira. Pelos vistos, convenceram um homem prometido a uma das ditas mulheres a fugir com ela. Com o seu cabelo loiro, quase branco, era uma mulher atraente. Embora Ayla achasse que as rugas que se formavam na sua testa, por franzir tanto o sobrolho, se começavam a gravar mais profundamente na sua cara. Tal como todas as suas relações, aquela também não durou muito. E ele, depois de expressar o seu arrependimento e de pagar uma compensação satisfatória, foi aceito de novo, embora ela não tivesse recebido um tratamento tão favorável. Quando Ayla se aproximou da morada da Zelandoni, esses pensamentos passaram para segundo plano, dando prioridade à situação do ferido. Mais tarde, nessa noite, quando saiu da habitação da Donnie, que era simultaneamente a sua casa e uma enfermaria, viu Jundalar sentado ao lado de Joharran, Proleva e Martona. Haviam acabado de comer e bebiam uma infusão enquanto vigiavam Jonaila e Setona. Jonaila era uma criança feliz e saudável e, segundo a opinião de todos, muito bonita, com o cabelo encaracolado, sedoso e muito claro e uns extraordinários olhos de um azul intenso como os de Jundalar. Setona, a prima, nascida apenas uns dias antes e sua permanente companheira de brincadeiras, tinha o cabelo loiro e os olhos cinzentos. Ayla achava-a parecida com Martona. A menina mostrava já aspectos da dignidade e da elegância da antiga líder, assim como o seu olhar claro e direto. Ayla voltou a sua atenção para a mãe de Joharan e de Jondalar. Martona começava a evidenciar a sua idade. Tinha o cabelo mais grisalho, o rosto mais enrugado. Mas não era apenas o seu aspecto físico. Não se sentia bem e isso preocupava a Ayla. Aslandoni e ela já haviam falado do estado de Martona e dos possíveis remédios e tratamentos. Mas sabiam que era inevitável que algum dia Martona caminhasse para outro mundo. Podiam apenas adiar esse momento. Embora Ayla tivesse perdido a sua verdadeira mãe, considerava-se afortunada por ter tido Isa como mãe durante a sua infância. E Kreb, o Mogur, como o homem do seu lar. A mãe de Jondalar havia-a tratado como uma filha desde o primeiro instante e via Martona como uma mãe, a sua mãe, Zlandoni. Também se sentia próxima da Zlandoni, mas ela era mais uma mentora e uma amiga. Lobo observava as crianças com a cabeça apoiada nas patas dianteiras. Dera conta da aproximação de Ayla, mas ao ver que ela não se reunia de imediato ao grupo, levantou a cabeça e olhou para ela, fazendo com que todos olhassem também. Foi então que Ayla se apercebeu de que parara, de tão absorta que estava nos seus pensamentos. Pôs-se de novo em marcha, em direção a eles. — Como está o ferido? — perguntou Joharan, quando ela se aproximou. — Ainda é difícil saber. Pusemos talas nos ossos partidos das pernas e do braço. Mas não sabemos o que poderá estar partido por dentro. Ainda respira, mas não acordou. A companheira e a mãe estão com ele, respondeu Ayla. Zlandoni acha que deve ficar com eles, mas alguém devia levar-lhes algo para comer. Talvez a família se anime a sair e a comer também. Eu levarei comida a Zlandoni e tentarei convencer os outros a sair, disse Proleva, levantando-se e aproximando-se da pilha de pratos para os visitantes. Selecionou algumas fatias de carne de cabra montesa, assada no espeto. Era um festim pouco habitual. Alguns caçadores da nona e das cavernas vizinhas haviam saído para caçar ibex e a sorte acompanhara-os. Proleva acrescentou umas folhas de verdura e levou tudo até à entrada da habitação da Zlandoni, e raspou o pedaço de couro não curtido contigo à cortina de pele que cobria a entrada. Passado um momento, entrou. Pouco depois saiu com a companheira e a mãe do ferido. Conduziu-os até à fogueira principal e deu-lhes pratos de visitantes. Devia voltar a entrar, anunciou Ayla, olhando para Jondalar. Matagan disse-te que devo chegar tarde? Sim. Eu deito a Jonaila, replicou ele, levantando-se e pegando na criança. Abraçou a mulher, encostando a bochecha, ao mesmo tempo que Ayla os cingia ambos nos seus braços. Hoje montei Grey, disse Jonaila. Jonde levou-me a passear. Ele montou racers. Winnie também veio, mas não tinha ninguém para a montar. Por que não vieste, mamã? Oxalá tivesse podido, bebê, declarou Ayla, voltando a abraçá-los. O apelido carinhoso que escolhera para a filha era o nome da cria de leão ferida que encontrara em tempos e cuidara e depois criara. Era uma modificação da palavra utilizada pelo clã para criança ou pequenino. Mas hoje um homem caiu e magoou-se. A Zlandoni está a tentar curá-lo e tenho de ajudar. Quando ele ficar melhor, tu vens? Insistiu Jonaila. Sim, quando ele estiver melhor, vou montar contigo, garantiu Ayla, pensando. Se ele melhorar. Depois virou-se para Jondalar. Por que não levas também o lobo? Notara que a companheira do homem ferido mirava o animal com desconfiança. Toda a gente ouvira falar do lobo e muitos até já o haviam visto. Mas poucos se sentavam junto dele a comer. Depois de jondalar, abalar, com Jonaila e Lobo, Ayla regressou à habitação da Zelandoni. Algumas melhoras em Jacaral? Perguntou. Não que eu tenha visto, respondeu aquela que era a primeira. Estava satisfeita por os parentes do ferido se terem ausentado, porque assim podia falar com franqueza. Às vezes as pessoas consomem-se neste estado durante algum tempo. É como se o espírito estivesse confuso, como se o Elan não soubesse bem se quer abandonar este mundo enquanto o corpo ainda respira, embora o resto tenha sofrido danos irreparáveis. Perdeu fluidos pelo nariz ou pelas orelhas? Indagou Ayla. Não, desde que está aqui. Tem uma ferida na cabeça, mas não parece muito profunda. Tem tantos ossos partidos que o verdadeiro problema, creio, é interno. Esta noite ficarei a velá-lo. Eu fico contigo. Jondalar levou a Jonaila e o Lobo. A companheira deste homem parecia desconfortável perto do Lobo, revelou Ayla. Pensei que por esta altura a maioria das pessoas já estivesse habituada à sua presença. Suponho que não tenha tido tempo para se habituar. Ela não é daqui. Chama-se Amelana. A mãe de Jacaral contou uma história. Ele fez uma viagem para o sul. Uniu-se a ela lá e trouxe-a. Nem sequer sei se nasceu em território Zelandoni. Parece falar bem a nossa língua, embora com um ligeiro sotaque do sul. Um pouco como Belladora, a companheira de Quimera. Que pena percorrer um caminho tão longo para agora ficar sem companheiro. Não sei o que faria se acontecesse alguma coisa a Jondalar depois de termos chegado aqui. Ou mesmo agora, comentou Ayla, estremecendo. Permanecerias aqui e continuarias a preparar-te para seres uma Zelandoni, como até agora. Tu mesmo o disseste. Não tens para onde regressar. Foste adotada. Pertences aqui. És uma Zelandoni. Ayla ficou grata pelas palavras da primeira. Faziam-na sentir desejada. Não foi na manhã seguinte que Ayla regressou a casa, mas apenas 2 dias mais tarde, quando o sol começava a nascer. Em breve, teria de tomar nota do nascer e do pôr do sol e da lua durante um ano. A parte mais dura dessa tarefa, segundo lhe haviam contado os outros membros da Zelandónia, era o de não poder dormir, sobretudo ao observar a lua, que às vezes aparecia ou desaparecia em pleno dia, e outras em plena noite. Ayla falara com a mãe de Jacaral e com a Melana e começava a conhecer melhor a jovem. Tinham uma coisa em comum. Eram duas forasteiras que se haviam emparelhado com homens de Landoni. Ayla percebeu que a rapariga era jovem, um pouco imprevisível e caprichosa. Estava grávida e continuava a sentir enjoos matinais. Desejava sinceramente poder ajudar Jacaral, tanto por a Melana como por ele mesmo. Ayla e Zelandoni vigiavam atentamente o ferido. Queriam observar a sua evolução para aprenderem mais sobre estados como o dele. Aproveitando que estavam juntas, a Zelandoni também dedicou alguns momentos a ensinar a Ayla sobre a maneira de agir dos Zelandónia. Falaram de medicamentos e de práticas curativas e realizaram várias cerimónias na tentativa de obter a ajuda da Grande Mãe Terra. Também falaram de uma iminente viagem que a mulher mais velha queria fazer com a sua acólita, uma longa viagem que se prolongaria por todo o verão e desejava partir o quanto antes. Havia vários locais sagrados a sul e a leste, que a primeira acreditava que deviam visitar. Não iriam sozinhas. Além de Jondalar, seriam acompanhadas por Willamar, o mestre de comércio, e pelos seus 2 jovens ajudantes. Enquanto discutiam sobre quem mais deveria acompanhá-las, surgiu o nome de Jonocol. A ideia de viajar para tão longe, para ver novos lugares, era emocionante. Porém, Ayla sabia que seria árduo e dava graças por terem os cavalos. Assim, viajar seria muito mais fácil. Quando Ayla chegou ao abrigo, pensou em preparar uma infusão para Jondalar, mas sentia-se cansada. Mal dormira para que a Zlandoni pudesse repousar. De manhã, a Donie tinha-a mandado para casa. Era ainda cedo. E encontravam-se todos a dormir, com exceção do lobo, que a esperava no exterior. Ayla sorriu ao vê-lo. Ao entrar, reparou que John Ayla dormia junto de Jondalar. A menina tinha as suas próprias peles de dormir, mais pequenas, junto às deles, mas gostava de se aninhar ao lado do pai quando Ayla não estava, coisa que ocorria cada vez com maior frequência. Para não acordar a filha, decidiu ir dormir para a cama dela. Quando Jondalar acordou e viu Ayla a dormir nas peles de John Ayla, primeiro sorriu, mas logo de seguida franziu o sobrolho. Cogitou que ela deveria estar mesmo cansada, mas sentia saudades de a ter ao seu lado.